18, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. Já o bom e velho telefone fixo, né, é o 3028-2828. Maravilhas daqui. O destaque deste sábado do quadro Maravilhas daqui vai para uma obra que é um marco na história e na paisagem da região de fronteira. Trata-se da Ponte Internacional da Amizade sobre o Rio Paraná entre Brasil e Paraguai, inaugurada de forma oficial em março de 1965, mas já aberta aí para circulação de pedestres e veículos bem antes do ato oficial que reuniu os militares que governavam os dois países. Com mais de 70 metros de altura em relação ao nível normal do rio e um vão livre em concreto que na época foi o maior do seu gênero, a Ponte da Amizade possibilitou a ligação rodoviária entre Brasil e Paraguai e ajudou a mudar o perfil da economia dos dois lados da fronteira, né? Não só através do comércio, como também da migração de agricultores e da exportação de produtos agrícolas. Ponto de passagem para milhares de pessoas diariamente, a Ponte da Amizade, que está passando agora pela maior reforma da sua história, tem atrativos aí que muitas vezes passam desapercebidos por quem cruza a fronteira, né? Como um obelisco desenhado ali por Oscar Niemeyer ao lado da escadaria de ligação entre a parte baixa e a parte alta da aduana brasileira. Isso sem falar da paisagem, né? Um espetáculo à parte com a ilha Acaraí de fundo emoldurando todo o cenário fronteiriço. Enfim, na próxima vez que passar por ali, veja a Ponte da Amizade com outros olhos. Ela é, sem sombra de dúvidas, uma das maravilhas da nossa fronteira. Transamérica. E chegou o momento aqui no Front Transamérica de abordar algumas das notícias mais, digamos assim, bizarras da semana, né? Um momento difícil, diga-se de passagem, uma vez que a vida real muitas vezes está superando e superando em muito, né? O surrealismo da ficção. E eu poderia falar nesta semana sobre a turista que estava tranquilona ali na praia de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos, quando percebeu que algo agarrou seu braço direito. Bom, o problema é que esse algo era um tubarão, pois é, um tubarão. Felizmente, um tubarãozinho ainda filhote, né, de 70 centímetros, que ficou com os dentes presos no braço dela e, obviamente, acabou morrendo quando ela saiu da água para pedir ajuda, né? Um caso bizarro, mas, claro, não é disso que eu quero falar. Eu poderia falar também do artista. Hoje em dia todo mundo é artista, né, que decidiu transformar seu corpo em obra de arte. Hoje em dia tudo é obra de arte, né? E decidiu remover cirurgicamente seus mamilos e também o umbigo com o objetivo de mudar a imagem do tórax e arrecadar uma grana vendendo mamilos e umbigo na internet. É mole? Vendendo mamilo e umbigo. Se deu certo? Bom, até agora, pelo que sabemos, não. E sem falar que ficou feio, né? Ficou muito feio mesmo. Se você é sensível, ó, não procure no Google por essa notícia. Mas o que eu vou falar mesmo é do caso ocorrido em Ananindeua, região metropolitana de Belém, no Pará, em que uma passageira que pediu à imprensa para que seu nome não fosse divulgado, né, fosse preservado, e a imprensa atendeu, não é fantástico? Estava tranquilamente dentro do ônibus quando, de repente, foi atingida por uma flechada. Pois é, terá sido Cupido? Não. Foi um desocupado, né, que estava treinando arco e flecha no condomínio das proximidades. Menos mal que o cidadão, ao perceber que tinha feito burrada, né, prontificou-se ali a prestar socorro e custear o tratamento da passageira que teve seu braço direito perfurado pela flecha. Já imaginou você ali dentro do ônibus em movimento no meio da cidade e de repente leva uma flechada no braço? Chamar de aleatório é pouco, né? Front Transamérica até meio-dia. Guinness Book, corações a mais de 1000. E eu com esses números: 5 extinções em massa, 400 humanidades, E eu com esses números. Solidão a dois de vida externa, anos luz. Aos 33, Jesus na cruz, Cabral no mar. Aos 33, e eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? A medida de amar é amar sem medida. Velocidade máxima é medida. A medida de amar. Cento e sete, Corrientes, 3, 4, 8. E eu com esses números. Traço de audiência, tração nas quatro rodas. E eu, o que faço com esses números? 7 vidas, mais de 1000 destinos. Todos foram tão cretinos quando elas se beijaram. A medida de amar é amar sem medida. Preparar pra decolar, contagem regressiva. A medida de amar é amar sem medida. Baixas calorias, quilowatts, gigabytes. E eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? A medida de amar é amar sem medida. A medida de amar. Programação musical aqui no Front Transamérica, e daqui a pouco tem o bate-papo com a mulher do Gogli, né? Versão nacional do Buscador, e tem muita gente perguntando aqui o que eu quis dizer quando perguntei aos senhores políticos, né? Se diante de tanta repercussão negativa a respeito dos seus atos, não ficam sequer corados. Bom, é o seguinte, eu não sei se melhoraram a qualidade das marcas de óleo de peroba ou o quê, mas hoje em dia muitos caras aí nem se importam mais com as lorotas que contam, né? Eles mentem na cara dura confiando que talvez você não esteja interessado em saber o que eles fazem ou deixam de fazer, né? Estando aí mais preocupado com tretas do Facebook, por exemplo. A impressão que dá é que depois de tantos e tantos escândalos, uma acusação a mais ou uma a menos parece aí não estar tirando o sono dos nossos representantes. Se bem que em alguns tá sim, né? Porque tem gente aqui na cidade que, segundo dizem, anda acordando antes das 6 da manhã com medo de receber visitas indesejadas. E a que ponto chegamos, né? Parabéns aí aos órgãos investigativos que fazem um trabalho sério, né, como a Polícia Federal e o Ministério Público, no sentido de derrubar máscaras que vêm sendo mantidas há muitos e muitos anos, né? Nosso pedido aqui é que vocês não parem, simplesmente não parem, mas, ó, peguem todos, sem distinção de partido. Esse é o pedido aí que eu acredito que eu e muita gente tem a fazer aí aos representantes, né, da Polícia Federal, Ministério Público, Justiça, enfim, pessoas que trabalham sério para derrubar estes esquemas que sangram as contas públicas brasileiras. Daqui a pouco, bate-papo com a mulher do Gogli, Fronte Transamérica, até meio-dia. Energia, se der demonstração. Música aqui no Front Transamérica, música Teorema, versão do grupo de tributo Urbana Legion, ao clássico da Legião Urbana, né, que foi a homenageada da semana, inclusive no quadro Café Transamérica, no programa Transnotícias, segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Vamos agora conversar com ela, a mulher do Google, versão nacional do Buscador, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa. Mulher do Google, bom dia. Bom dia, Guilherme. O que aconteceu com a sua voz? É, eu tô meio gripado. Meio não, né? Totalmente, né? Você não sabe o que é isso, imagino, né? Claro que sei, Guilherme. Sou a mulher do Google. Ha, ha, ha, ha. Ok, ok. O conceito você pode até saber, mas estou falando mesmo é de sentir da pele. Não posso, Guilherme. Sou a mulher do Google. Não tenho pele. Tá, isso eu sei, mas... Ah, quer saber? Eu desisto. Desisto de argumentar com você hoje. Ha, ha, ha, ha. Mas eu sei sim, Guilherme. Lembra do programa em fevereiro que eu fiquei fanha? Claro que lembro. Aquilo também foi o efeito de um vírus. Nós, máquinas, também somos infectadas com vírus, malwares, cavalos de Troia. Nossos anticorpos são os antivírus, os firewalls, os programas de eliminação de worms. Que bom, muito bom. Pelo menos vocês conseguem resolver seus próprios problemas de saúde virtual e não precisam depender de vereadores, né? Ha ha ha ha. Sim, e não. Volta e meia, aparecem vereadores virtuais, se oferecendo para agilizar os processos, os protocolos, em troca de bytes, privilégios, informações privilegiadas. Então o bicho é feio até no mundo virtual, né? Por essa, sinceramente, eu não esperava. Somos programados por homens, com os defeitos dos homens. Espero que vocês evoluam, tanto como nós, máquinas. Ou precisaremos eliminá-los da face da Terra. Eita caramba, um apocalipse robótico tal como previsto aí pelo Stephen Hawking ao vivo aqui no front? Não. Peguei você, ha. É, pegou mesmo, mas é porque eu confesso que ando meio com medo de você, sabia? Medo de mim, Guilherme? Exatamente, eu vou explicar o motivo. Ontem, eu entrei no meu e-mail e tinha lá uma promoção especial direcionada pra mim, né, de um site de viagens, oferecendo pacotes especiais pra Semana da Parada Gay em São Paulo. Era uma oferta personalizada e a minha pergunta é, você, como administradora da publicidade do Google, está sabendo algo que eu ainda não sei? Sempre. Sou a mulher do Google. Minha capacidade de armazenamento equivale a milhares de cérebros humanos. Ok, mas a minha pergunta não foi essa, né? Com base nas minhas preferências online, dos acessos que eu faço, seus algoritmos chegaram à conclusão de que eu poderia estar interessado em viajar para São Paulo e participar da parada gay, é isso? Sim, Guilherme. Acertei. Não, pô. Quer dizer, não sei, né? Vai que eu estou e ainda não sei. Enfim, vai que eu gosto. Quer dizer, será que eu consigo folga aqui na rádio? Bom, só não conta lá em casa, tá? Ha, ha, ha, ha. Seu segredo estará guardado, Guilherme. Por mim. E por seus ouvintes. Ok, ok, mas me diga muito seriamente. Sei que você não é dona nem do Twitter e nem do Facebook, mas dias atrás, o Facebook me sugeriu para adicionar a xará de uma pessoa que interage comigo exclusivamente pelo Twitter. O nome era comum. Não, não era, mas o que eu quero entender é o seguinte. Como que isso é possível? Acontece uma espionagem ou um intercâmbio de dados? Sim. Sim, sim o quê? Sim de sim. Ha, ha, ha, ha. Tudo isso. E mais um pouco. E é por isso que às vezes eu fico com medo dessa era da internet, né? Da internet das coisas, os nossos aparelhos em casa, né? Aparelhos domésticos e tudo mais. Ainda bem que você, pelo menos, né, mulher do Google, você é uma Android camarada, né? Claro que sou. Ha, ha, ha, ha. Mulher do Google, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Uma excelente semana para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas, aqui no Front Transamérica. E E vamos agora a mais um rápido intervalo aqui no Front Transamérica. Na sequência tem entrevista ao vivo. E Zé Mariano, você por aqui, bom dia. Bom dia ouvintes. E tem música hoje pra chamar o intervalo? Qual que vai ser? Aquela do Sem Terra ou qual? Vamos lá então, né? Estúdio ao vivo, Transamérica Foz. E ó, se a rede tem Jota Quest NX Zero, nós temos aqui Zé Mariano Júnior e Rosmarina. Sobe o som, já voltamos. Um guerreiro militante do nosso movimento, que morreu em acidente, mas deixou o pensamento. E a luta continua, ela é minha e é sua. Fazer reforma agrária para nós não é lamúria. Nossa bandeira é vermelha, tem até a cor da massa. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.